Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Por aqui no seu rádio vai começando o Baú de Terça-feira. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo maravilha? Que bom, né, pessoal? A comunicação é do seu amigão de sempre, o Melbert Andrade, a partir de agora, com muita alegria pra você aqui na sua rádio preferida. Tudo de bom pra você. Está no ar o nosso Baú Sertanejo. Esperei você às 20 horas como combinamos. Você não veio, eu não sei porquê. Então senti o mundo terminando. Toda bebida que era pra nós, eu fui bebendo até pelo fim. E parecia ouvir a sua voz quando chegava chamando por mim. E quantas vezes fui abrir a porta na ânsia louca de abraçar meu bem. Eu preferia encontrá-la morta que vê-la um dia nos braços de alguém. Você não veio pra dar consolo a este coração. Passei em claro, pois não houve meio conciliar o sono nesta solidão. E as bitucas aqui no cinzeiro, também o litro de uísque vazio, são testemunhas do meu desespero pela espera que me consumiu. E quantas vezes fui abrir a porta na ânsia louca de abraçar meu bem. Eu preferia encontrá-la morta que vê-la um dia nos braços de alguém. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Quando a noite vai chegando, ela vai se preparando, mais um show vai começar. Outra cena de novela que o destino põe na tela, outra vez vai se entregar. Na vitrola o som rolando, o neon anunciando que o amor está no ar. E na frente do espelho, com os seus olhos vermelhos, ela ri pra não chorar. Ela é dona da lua, brilha mais do que a lua quando entra no salão. Já foi tão apaixonada, mas o seu conto de fadas virou desilusão. Ela é dona do nada, mas longe da solidão. Quando a noite vai chegando, ela vai se preparando, mais um show vai começar. Outra cena de novela que o destino põe na tela, outra vez vai se entregar. Na vitrola o som rolando, o neon anunciando que o amor está no ar. E na frente do espelho, com os seus olhos vermelhos, ela ri pra não chorar. Ela é dona da lua, brilha mais do que a lua quando entra no salão. Já foi tão apaixonada, mas o seu conto de fadas virou desilusão. Pra não morrer de tristeza, vai voando sobre as mesas pra fugir da solidão. Baú Sertaneja. E tratando de pagode, de ninguém eu tenho medo. Canto com a voz macia e sou ligeiro nos dedos. Pra compor moda bonita, não vejo nenhum segredo. Trago Deus no coração, canto com amor e paixão pro meu povo sertanejo. Humildade vem de berço, tá no sangue, tá na raça. Abre o olho, concorrência, tem sangue novo na praça. Meu talento incomoda, causa inveja a muita gente que usa do jogo sujo pra poder ficar na frente. Não me preocupo com pouco, só penso em trabalhar. Dois ou três gatos pingados, com inveja e mal olhado, não conseguem me derrubar. Humildade vem de berço, tá no sangue, tá na raça. Abre o olho, concorrência, tem sangue novo na praça. Dom foi Deus quem me deu, só ele pode tirar. As pedras do meu caminho não me deixa tropeçar. Agradeço todo dia por esse dom de cantar. E não vivo preocupado, pois tenho Deus do meu lado pra quando eu precisar. Humildade vem de berço, tá no sangue, tá na raça. Abre o olho, concorrência, tem sangue novo na praça. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Nunca mais tocou meu corpo, você nem lembra de mim. Para que sorrir fingindo que hoje você está afim de matar os meus desejos, de brinde ganho alguns beijos pra depois ganhar um tchau. Já não sei mais o que é certo, se é meu bem, se é meu mal. Tchau, tchau, maior engano meu. Tchau, tchau, estou na solidão outra vez. Tchau, tchau, tchau, você já me esqueceu. Tchau, tchau, maior engano meu. Tchau, tchau, estou na solidão. Nunca mais tocou meu corpo, você nem lembra de mim. Para que sorrir fingindo que hoje você está afim de matar os meus desejos, de brinde ganho alguns beijos, depois ganhar um tchau. Já não sei mais o que é certo, se é meu bem, se é meu mal. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Alô, amigos, eu sou o Teodoro. Sou o Sampaio. E eu sou o Jânio. E eu sou o Júnior. E nós estamos aqui na Rádio Sucesso. Essa sim é uma rádio legal. Com a luz apagada no quarto em silêncio, lembrando os momentos que a gente viveu. Abro o guarda-roupa, sinto seu perfume, ali me deparo com o vestido seu. Quando foi embora sem me dizer nada, talvez por maldade você esqueceu. Acendo a luz, fico olhando o vestido que cobre o corpo que um dia foi meu. Hoje a dor tomou conta de mim, a saudade invadiu o meu peito. Sem você tô chegando ao fim, sem você vou morrer, não tem jeito. Hoje a dor tomou conta de mim, a saudade invadiu o meu peito. Sem você tô chegando ao fim, sem você vou morrer, não tem jeito. É com muita satisfação que convidamos para cantar com a gente os nossos amigos Teodoro e Sampaio. Estamos chegando, Jane Júnior. Deitado na cama onde a gente dormiu, chorando abraçado com o travesseiro. Me lembro de tudo que aconteceu, do primeiro amor, do primeiro beijo. Hoje ali sozinho, trancado no quarto, louco de saudade, querendo te ver. Parece que vejo abrindo a porta, dizendo voltei pra ficar com você. Hoje a dor tomou conta de mim, a saudade invadiu o meu peito. Sem você tô chegando. chegando ao fim. Sem você vou morrer, não tem jeito. Hoje a dor tomou conta de mim, a saudade invadiu o meu peito. Sem você tô chegando ao fim, sem você vou morrer, não tem jeito. Jane Júnior passou por aqui, participação de Teodoro e Sampaio, Quarto em Silêncio, ainda João Paulo e Daniel, de 1993, tchau, tchau, modão esse aqui, hein? Abre o olho, concorrência, João Carreira e Capataz, ainda Dona da Rua, Sérgio e Serginho, começamos juntos aí com a música do Pedro Paulo, Pedro e Paulo, né? A canção Ansia Louca. Daqui a pouco vem Zezé de Camargo e Luciano aqui na sua rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja. Volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. O baú vai tocando os modão sertanejo preferido pra você. Tá chegando Zezé de Camargo e Luciano, fim de festa. Depois tem Christian Ralph, Eu Quero Seu Amor. Fim de festa é madrugada, chegou a hora de dizer adeus. No carro eu vou pegando a estrada, mas seu olhar ficou nos olhos meus. Uma semana cheia de paixão, e de repente a saudade invadiu meu coração. É fim de festa na cidade. Foi direto no meu coração. As melhores. Baú Sertanejo. Já andaram dizendo que você já não quer mais ser meu amor. Tô me sentindo sozinho, meu coração sem ilusão de qualquer tipo. Não sei pegar meu violão e fingir que não te quero. Sertanejo. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso. Campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cedo minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram.

volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado de volta na sua rádio. Aqui no Baú de terça-feira, tá chegando de Paulo e Paulino, Nada Mudou. Na sequência, Rick Renner, Nós Somos Dois Sem Vergonha. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero. Sertanejo. Magic.

Baú Sertanejo. Menina tá querendo desse jeito, remexendo, balançar meu coração. Eu já tô ficando louco, tô vivendo no sufoco, tô me cego de paixão. Tô querendo seu chamego, já não tenho mais sossego, ando louco de tesão. Essa menina é uma loucura que me leva nas alturas e me faz cair no chão. Essa menina é uma loucura que me leva nas alturas e me faz cair no chão. E vai descendo, vai descendo, vai, mexendo a cinturinha. Vai requebrando, vai, batendo palminha. E é só você que tem o dom de mexer tão bem. O seu remeleixo, ele cai no queixo, ele anota 100. E é só você que tem o dom de mexer tão bem. O seu remeleixo, ele cai no queixo, ele anota 100. Essa menina tá querendo desse jeito, remexendo, balançar meu coração. Eu já tô ficando louco, tô vivendo no sufoco, tô cego de paixão. Tô querendo seu chamego, já não tenho mais sossego, ando louco de tesão. Essa menina é uma loucura que me leva nas alturas e me faz cair no chão. Essa menina é uma loucura que me leva nas alturas e me faz cair no chão. E vai descendo, vai, mexendo a cinturinha. Vai requebrando, vai, batendo palminha. E é só você que tem o dom de mexer tão bem. O seu remeleixo, ele cai no queixo, ele anota 100. E é só você que tem o dom de mexer tão bem. O seu remeleixo, ele cai no queixo, ele anota 100. E é só você que tem o dom de mexer. César e Paulinho, Remeleixo, Alan Aladim, Hoje Eu Não Posso, Ataíde Alexandre, Convite de Casamento, Rick Renner, 1998, a música Nós Somos Dois Sem Vergonha, ainda de Paulo e Paulino, Nada Mudou. Daqui a pouco tem a sua canção preferida. Já já vou trazer aqui, ó, um triplex com Chico Rei e Paraná. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Tá pintando mais um bloco e esse nós preparamos aqui, ó, muito especial, ou seja, um mini especial aí com Chico Rei Paraná, ou seja, é um triplex, são três músicas do Chico Rei e Paraná pra você. Quero começar com essa aqui, ó, Você Não Sabe Amar, depois Cordão de Ouro e ainda Tranque a Porta e Me Vende. Deixe cair. Siga o seu caminho. Você tem aonde ir? Você tem outra cama onde dormir? Não precisa ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona. maneira. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Sertaneja, aqui é bem melhor. Pelo menos dessa

vai cuidar de nós. Baô Sertaneja. Eu vou guardar as minhas energias pra que eu possa viver todo dia esse amor que é meu. Qualquer situação vai ser motivo pra se tornar de vez definitivo seu amor e o meu. Só quero me entregar ao compromisso e te fazer feliz. Você sabe de qual minha proposta. Eu sei fazer de tudo que mais gosta. Eu sou seu ponto fraco, vem comigo. Meu jeito de amar. Só sei fazer amor com você. Me abrir pra não querer ficar sem seu prazer, dormir sem ter você. Meu ponto de partida é você. Meu vício, meu desejo é você. Não peça que eu te esqueça, pois tudo é sua cabeça. Quero me entregar ao compromisso e te fazer feliz. Você sabe de qual minha proposta. Eu sei fazer de tudo que mais gosta. Eu sou o seu ponto fraco, vem comigo. Meu jeito de amar. Só sei fazer amor com você. Me abrigo a não querer ficar sem seu prazer, dormir sem ter você. Meu ponto de partida é você. Meu vício, meu desejo é você. Não peça que eu me esqueça, pois dos pés à cabeça em mim. Fechamos o bloco com Zezé e Luciano. Em mim só dá você, Jean Giovanni. O amor vai cuidar de nós. Ainda João Paulo e Daniel, estou tentando te esquecer. Zezé de Camargo e Luciano, se Deus é por nós. E ainda Cleite Camargo, você, o amor e eu. Já já tem Rerei Ronaldo, lá de 1989, para fechar aqui o nosso último bloco. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Tá pintando as últimas de hoje. René Ronaldo, esta saudade me mata. Depois tem René Ronaldo de novo. Tem dose dupla com a música Solidão. Guardo